DJ Felipe Cabeçado. A vibe que todos esperavam. Está no ar. A vibe que todos esperavam. Está no ar. Apresentação. Tem ele. E aí, palha bordo! Vai começar a vibe mais estourada do estado do Pará! Cobiçado! Vamos lá! Solta o play, DJ! Estamos na área! Passando nosso som, deixando tudo ok! Fazer uma onda bacana hoje aqui, no nosso palha bordo, o cobiçado tá na área! O cobiçado do Pará. O cobiçado. Cobiçado. O cobiçado do Pará. E desde já uma boa tarde pra todo mundo. Papai do céu abençoe cada um de vocês nesse domingão maravilhoso em família. Hoje em Cotijuba. Valeu, minha parceira Val. E toda a galera aí do Palio Safadão, toda a galera da diretoria do nosso passeio, Paco Tijuba. Bora botar pra pipocar tudo agora! Savage Rock in Savage Hands. Now, who wants to play? Vai citando! Vai preparando tudo! E daqui a pouquinho o bagulho doida! DJ Felipe Cobiçado. Tá na hora! Alô, DJ Felipe Cobiçado! Fala, Tom! E aí, papai? Vamos na área! Estremece a Amazônia, meu garoto! Vai botando a mãozinha pra cima, ei! Se tiver alguém do Paysandu, joga a mãozinha pra cima! E joga lá pra cima! Se tiver alguém do clube do Rema, ei! Dá uma vaia no Paysandu! Joga lá pra cima! Vai começar! All you people in the house, ow, ow, ow, ow, ow, ow, ow, ow, ow, ow, ow, ow, ow, ow, ow, ow, ow, ow, ow, ow, ow, ow, ow, ow, ow, ow, ow, ow, ow, ow, ow, ow, ow, ow, ow, ow, ow, ow, ow, ow, ow, ow, ow, ow, ow, back de um metro, onde é que de um metro, onde é que eu encontro? Um back de um metro, onde é que eu encontro? Um back de um metro, onde é que eu encontro? Um back de um metro, onde é que eu encontro? Um back de um metro, onde é que eu encontro? Um back de um metro, onde é? Mais pau. Bora, Ismael! Mais pau! Bota a pólvora pra... Artilharia! Mais pólvora! E bota lá pra cima! Ei! Ela quer o seu gostado, ela quer o seu gostado, ela quer o seu gostado, ela quer o seu gostado, e vai jogando, quer o seu gostado, vai jogando, quer o seu gostado, vai jogando, ela quer o seu gostado, ela quer o seu gostado, ela quer o seu gostado, ela vai pro rock doido, vestida de supreme, ela treme, ela treme. O meu parceiro Celo da GDG, treme. Minha loura espetacular, já tá no circuito loura. Vai pipocando, vai doidando tudo. Quando o DJ é bom, quando ele entra o som é dobrado. Quando o DJ é bom, quando ele entra o som é dobrado. É muita pressão na tua cabeça nesse palho. Ela ficou safada, ficou cachorro. Valeu, meu parceiro Wallace, a Paola, o Leno, meu barqueiro. Aí botinha também, meu parceiro Uriel, os caras doidos. Alta 25. DJ Lohan que tá tocando. Eu vou sentar de perna aberta, rebolar com a xereca. Vou de quatro no caralho, eu por cima e tu por... Valeu, meu parceiro Ricardinho. Alô, Patrick, meu DC, pipoca tudo. Bota aqui. Ela é novinha, ela é muito louca. Ela não fica só de beijo na boca. Ela vai pro baile de favela. Vai sentar pros amigos. Vai, Felipe, o meu xará. Vai sentar, vem pra ser capa da minha. Toma na batida, na batida, na batida. Bota na batida, bota na batida. Bota na batida, bota na batida. Um, dois, três. Vai bifocando tudo. É do jeito que o Maxi dá valor. Apaga, apaga tudo, apaga, apaga tudo. Apaga tudo, apaga, apaga tudo, apaga, apaga, apaga, apaga tudo. Muita pressão no teu congo. Apaga, apaga tudo. Hoje eu vou para na gaiola. Fica de marola. Senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta. Vai sentando, senta, senta, vai sentando. Senta, senta, senta, e vai batendo, vai batendo, vai batendo, vai batendo, vai batendo, vai batendo, vai batendo, vai batendo, vai batendo, vai batendo, vai batendo, vai batendo, vai batendo, vai batendo, vai batendo, vai batendo, vai batendo, vai batendo, vai batendo. Valeu, molequinho. O meu esquilha do Juruna, vibe no show, mora crise de divulgações. Vai pipocando, pipocando, pipocando. Artilharia, mais pólvora, todos os canhões. Ainda não deu boa noite, não. Ainda não é boa noite. Mate já vai recebendo vocês assim, ó. Calma, meu comandante. Calma que ninguém tá com pressa ainda. Só vai para meia-noite hoje. Toma, toma, toma. Toma, toma, toma. Toma, toma, toma. Bora, minha musa. Realeza, Kedri, tá comigo e doidando. Bota pra doidar, bota pra doidar. Bota pra doidar, pra doidar, pra doidar. Vai! Bota nela, bota nela, bota nela. Sai daqui! Bota nela, bota nela, bota nela. Sai daqui! Bota nela, bota nela. Vai botando nela! Aqui. Bota nela, bota nela. Mais pólvora! Aqui. Bota nela, bela, bota nela. Sai daqui! Bota nela, bota. O cobiçado do Pará. Bota a moda! Toma, toma, toma! Vai, Cássio! Vira, Nina! Vira, parceira, Nina! Já pra aqui com a gente, desce malteria! Vai, Nina! Toma, Henrique, show! Agora toma, toma, toma, toma, som. Sai mulher, é nesse vai e vem. Entra assim, sai mulher. O meu primo Renan, lalalala. O meu parceiro Frank. Paradil da Charmosa, pipoca tudo. Entra assim, sai mulher. Entra assim, lalalala. Entra assim, sai mulher. Eu vou mandar. Vai e vem, entra, entra assim, sai mulher. Entra assim, vai. Mas ela quer o seu envolvendo. Ela quer dar pra batido. Ela quer o seu conselho. O aniversário da Suzane, o 5-7. Fala, meu parceiro Rodriguinho, Dali Bruno. Então vou ter que levar. Fala, meu. Vai, falou, vai, vai. Hoje eu vou ficar loucão, hoje eu vou ficar loucão, hoje eu vou ficar loucão, hoje eu vou ficar loucão, hoje eu vou ficar loucão, hoje eu vou ficar loucão, hoje eu vou pro rolê, ei, ei, hoje eu vou beber, hoje eu vou ficar loucão, hoje eu não quero voltar na minha casa não, hoje eu vou beber, hoje eu vou ficar loucão, hoje eu não quero voltar na minha casa não. Explode o bagulho. Vai, meu parceiro Yuri. Vai, garoto! Explode o bagulho! Ei, oh, oh, ei, oh, vai. E bota pra cima, bota pra cima, bota pra cima. Bota lá pra cima, lá pra cima, lá pra cima. Bota lá pra cima, bota lá pra cima. Eu vou no rei, vocês vão no roubo. Eu vou no rei, vocês vão no roubo. Tudo por lá, papai. Vai, vai, vai, vai, vai. Do you wanna keep bass, bass, bass, bass, bass, bass, toma, bass, bass, bass, bass, bass, bass, bass, bass, é do jeito que eu dou valor. na mana. Sem alteração, viu? Bora na mana aí. Um, dois, um, dois, um, dois, um, quatro. Tá mil grau, tá mil grau, tá mil grau. Tá mil grau, tá mil grau. Já ficou mil grau, esse bagulho não parou. Tá mil grau. A culpa é sempre dele. O cobiçado. Tô quase chegando em casa e sei que não vai dar bom. Minha mulher esperando já tá com a cinta na mão. Onde é que você tava? Você tá de sacanagem. Já são 5 da manhã, tu acha que não tá tarde? Calma, calma. Minha parceira, Tereza, empresária rica, milionária, já aqui comigo, fechado com o cobiçado, ela e seu esposo, o macaquinho, tá todo mundo, bora Davi, a galera da Flor de Lis, fechado com o cobiçado! A culpa não foi minha, a culpa foi do DJ, que tava tocando aí, já viu, é rock doido. A culpa não foi minha, a culpa foi do DJ, que tava tocando... Vai, Zelo! O calor aumentou, o calor aumentou. Sempre vai aumentando. Aumentou, o calor aumentou. Aumentou, aumentou, aumentou, aumentou. Aumentou, aumentou, o calor aumentou. Aumentou, aumentou, aumentou, aumentou. Aumentou tudo. Gabo, gabo, o povo me dançou. Esse moço tem que ficar. Eu vou me apresentar. apresentar. E aí, Celo? E ele também vai falar. Esse moço tem que ficar. Ele é certinho pra casar. Ele é certinho pra casar. Tá chegando a hora, tá chegando a hora, tá chegando a hora, tá chegando a hora. Valeu, meu parceiro DJ Alisson. Totalmente digital. Cobiçado. Vai, cobiçado. Você me ama. Eu amo você, você me ama. Eu amo você. Você me ama. Eu amo você, você me ama. Eu amo você. O DJ do Remix. DJ Leandro Sena. DJ Fabinho, o contra. Daqui a pouquinho tem Missiriri. Vai, Nara Bandida. Vai pipocando, vai. O show do Ag me faz sonhar. Não consigo controlar. Vou dançar curtindo o som do Aguiar. Minha Bartô, amor, Diana tá comigo. Valeu, Diana. Os nossos corações com lindas canções. É bom estar aqui, te quero só pra mim. Vem, vem pra mim, bebê. Vou dizer, faz o S. Levante a mão e faz o S. Deixa eu mandar um abraço muito bacana aqui. O meu grande parceiro Max. Ele, seu grande amor Gleice. Tá todo mundo com a gente, valeu. Super forte. O Águia de Fogo. Vai, Alexandre. Agora eu mato o El de Poderoso do Coração. Encontrei o amor. Só não posso explicar. Fala, Marcos Ferrari. Porque o destino mudou nossa felicidade. Bora, seu Minha. Bora, Gil. Eu faço amor. E as charmosas comigo. Faz o que for. Um abraço e um carinho pra você. Sem você na minha vida. Vem e diz pra mim. E daqui a pouquinho, baby, tem MC Liri pra galera, viu, meu irmão? O nosso amor foi. Paixão. Vem, diz pra mim que também me amou. Vem me fazer feliz pra sempre, amor. Vai liberando! Vai, Cezinho! Vai, meu empresário, pra cima! Fabinho Show! Dá de foguete pra cima dele! Quando te vi, o amor renasceu dentro de mim. Olha, gente! Minha parceira Jéssica! O sonho me fez! Aí da Jéssica da Baiana! Com promoções essa semana de Havaiana, viu? Coração. Só brotar lá no setor dela! De forte. Promoção de Havaiana pra galera! Agora! Eu sou feliz, amor. Louco, louco. Louco, amor. Bora andar pra cima. Mas o destino agora me faz viver, sentir. Quando foi embora. Valeu, meu parceiro. Sofri. Ismael, o homem do Mais Pólvora. Mais Pólvora. Está pensando em mim. Prepara o canhão. Todos os canhões. Artilharia. Porque se faz. Vai, Loro. Alô, meu parceiro Loro. Chama o Caio e o Bruninho aqui no palco. Só se for agora. Vai, meu parceiro Ricardinho, ele e o Patriquinho. Tá todo mundo. Guardo no peito tanta saudade. Ela não se despediu, nem disse adeus. Fabrício, Vitória Fecha, Renatinha também tá comigo, valeu. Peço para Deus com todo o coração. É o Uriel, canta aí, vai. Eu e ela. Estou dividido. minha amiga Ellen também tá comigo, bora Ellen. Meu amor, um abraço do cobiçado. Tira a paixão, desde que ela voltou. Já não sei mais o que é certo. Difícil é decidir. Qual delas? Qual delas? Noite de amor, oh, oh. Você me deixou de um jeito que não dá pra aguentar. E meu grande tio Nico doido. É demais. Vai, Nico doido! Nunca pensei que pudesse existir um sentimento tão forte assim. E é por isso que eu te peço amor, não me deixa assim. E você disse? Você. E você sequer notou. Tento chamar a atenção e me reaproximar, te lançando meu olhar. Nos meus sonhos sem querer, eu me vejo com você. E eu? Eu já fiz de tudo, mas você não vê. Até já tentei me entregar pra valer. Você. Meu irmão do J.A. e o Davi, o homem da cera na flor de lis. E arbítrio andei na contramão do nosso gostar. My love, I'm crazy for you, my life. And said I love you, my love. I'm crazy for you, my life. Valeu, Juli. Valeu, Aline. Tá todo mundo aqui na retaguarda com a gente, tomando aquele chope. Meu homem é louca paixão. Sempre acelera o coração. Só de pensar no nosso amor. Que gosta dessa, Alexandre? Vai dando um giro, Juan. Vou dar um jeito, vou dar um jeito. Príncipe Negro no seu bairro vai tocar. E eu? DJ Edilson e Ed Nelson. Sou na galera que agora vai detonar. Vou dar um jeito, vou dar um jeito. Príncipe Negro no seu bairro vai tocar. Vou dar um giro primeiro no Jurunas, pra ver se tá tocando no seu setor. De lá e medo para a terra firme, porque eu sou Príncipe Negro, sim senhor. Tô escutando um barulho no Guamá. Sou da galera que com certeza tá por lá. Dou um pulo no bairro da queimação. Vê Primeiro Edith e Diaz, primeiro irmão. Faz o teu nome. O grande parceiro, o Patrick. A sua chance. Ele tá na área, o João da Sky também. O grave bateu. Bora, seguindo. Olha, esses caras não pagaram o almoço deles, viu? Rabeta no chão, rabeta no chão, rabeta no chão, rabeta, rabeta, rabeta no chão, rabeta, rabão, rabeta, rabão, rabão, rabão, rabão, rabão, rabão. Pra receber o Caio Mix, eu vou tocar mais duas dessas aqui. Aí depois ele bota o bagulho dele e faz o que ele deve fazer aí. Bora, Caio! Na fonte dos seus olhos. Rapaz. Me agarrou essa música agora. Ô, Bobby! Seu beijo molhado. Eita verdura, levanta o ver, o peso tá na área com a gente. Minha sede. Me embala nos seus braços. Faça-me sonhar. Me leva pro seu colo. E aí, Marinaldo, tamo junto, meu brother! Alexandre J. Salgado! De carinho pra cessar meu frio. Falei meus ouvidos, me causa arrepios. Alisa meus cabelos, tira o meu medo. E o meu parceiro Valtique. Ele, o Rodrigo também, o parceiro Bredo. Ele tá na área, toda a galera do Chupa Cachope. Aqui no lado do Vale, tamo junto! Um momento de prazer, sem lugar, sem tempo e hora. É o tempo poderoso. Oi, noite de lua. Vem, Ed, vem! Vem, te atraio com... Os nossos caras doidos, também da 25, meu parceiro Léo. Léo Miranda. Ele, o Matheus Souza. A Larissa Miranda também tá aí com a gente. Parceiro Roger. Pâmela, bora, pâmela. aquela velha mesma sequência. Vai, vamos lá! É tão lindo o amor que a gente faz. E aí, molequinho? Que o mundo... Ele e toda a galera, só na mania curtindo, valeu! Só de paz, minutos e eu vivo sem te ver. Você. E eu, hein? Viver sem você eu já não consigo mais. E você sem mim também não vive jamais. É amor sem fim entre você e eu. Essa coisa mais linda que me aconteceu. É amor sem fim entre você e eu. Só resta agora amor agradecer a Deus. Se você quiser, vai ter que me aceitar do jeito que sou. Não queira me mudar, estou bem assim. Cansei de me entregar pra lhe satisfazer, esquecendo até de lembrar de mim. Hoje eu sou mais eu e vivo mais porque sou bem mais pra vida. Já fiz a minha estrada reta e sem descida. Por isso eu penso desse jeito. Bora, Magrelo! Não vou mudar. Não vou mudar. Porque a vida já me fez assim. De novo, de novo. Não vou mudar. Não vou mudar. Só pra ver você gostar de. Aí quando o cara não muda, se quiser, vai ter. Ele só tem uma coisa a dizer, ó. Do jeito que você não deu. Vai, meu primo Renan! O meu coração. Renan Monteiro! Tá comigo, tomando tonas! Valeu, primão, tamo junto! O que te ofereci eu jamais. Já tudo ok, hein, Caio? Só você dá o sinal, viu, meu brother? Tamo junto, sabe disso! Que já é esse. Vai, Marinaldo Pipoca! Aê. Você brincou com os meus sentimentos. Ubiçado, só diga uma coisa: todo mundo vai pra alteira agora! E você? Você me perdeu. Não deu valor nenhum. Não vou mais chorar. E não, e não. Não vale a pena ver você. Mas vou encontrar. Do meu parceiro Caio Mix, que eu vou deixando essa aqui como saideira, viu? Muito obrigado, minha parceira Val. Muito obrigado toda a galera da diretoria e fechar essa organização diretamente e indiretamente. Aí vieram curtir o nosso a bordo da Val Considerada e do Palio Safadão. Valeu! Essa aqui é minha saída. Muito obrigado, Caio Mix. Muito obrigado, meu parceiro Bruno. Você deu espaço aqui. A onda é de vocês hoje. Hoje o show é de vocês. Então, eu vou deixando a minha saideira pra você curtir na manhã. Beleza, meu grande parceiro? Meu grande meu parceiro de Felipe Gomesado, meu irmão. Dia 11, tamo junto no Palácio dos Bares. Aniversário do Cobiçado, meu irmão. Tamo junto, meu brother. Essa minha do Cobiçado não para de olhar pra mim. Dia 11 no Palácio dos Bares. Aniversário do Cobiçado, meu irmão. O Cobiçado. Nosso palio vai estar por lá, meu irmão. Muita onda fazendo alegria pra todos. E fazendo a vibe do Cobiçado, meu irmão. Por lá. Quando me fala de amor, sei que ela vai se amarrar. E um cara simples como eu, ela com certeza vai se ligar. Agora eu vou tomar um. Eu vou tomar um show ali com a galera da Mania. Até da hora do Pompírio, viu, gente? Depois tem bolero, depois tem Pompírio acústico. Até 5 da manhã. Pelo jeito. E todo mundo já convidado, viu? Ela daqui Cobiçado vai direto pro Pompírio. Mega Robson! Robson! Dali, a aparelhagem mais querida e contagiante do momento. Bora, meu parceiro Caio Mixer!